No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Desde o início a criação de todo mundo de um abismo. Se o próprio Criador teve que usar isso, por que você não usa no Filho? Só pela fé que há monte sobre monte, só pela fé que se contempla no horizonte, só pela fé o simples se torna real, só pela fé acontece sobrenatural, a cura do aidético, o cego paraplégico. Só pela fé foi possível ser salvo do inferno, só pela fé foi liberto das drogas e convertido a levar as boas novas. Só pela fé isso acontece em todo lugar. Aqui MG, o estado do Amapá, MC, Jó, satisfação em conhecer. Só pela fé que isso pode acontecer, só assim é possível conhecer o seu Jesus. Só pela fé seu coração sente luz e você, mano, nunca mais será o mesmo. Só pela fé ele te tira o cativeiro. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Essa palavra Jesus pronunciou quando um milagre na vida do cego Bartimeu ele operou. Louvado seja o meu Senhor. O cego Bartimeu, à beira do caminho, clamava por misericórdia ao Filho do Deus vivo. Jesus, Jesus, Filho de Davi, necessito do milagre, tenha compaixão de mim. Só pela fé ele foi curado, só pela fé o milagre foi operado. Só pela fé ele viu a luz que resplandecia na face de Jesus. É necessário ter fé para o milagre receber. Bartimeu teve fé, por isso pôde ver. Só basta você crer e a fé executar. Somente crê em Deus e o resto ele fará. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Louco na rima, entrando em cena, colando com Cristo, que esse é o esquema. Pra Deus é uma bênção que entra na arena, pro diabo eu sei que sou um problema. Pra glória de Deus, firmado na rocha, pela fé tirado das drogas, pra anunciar as boas novas que cura, que sara e transforma. Pela fé, levando a mensagem pra todo ser cativo oprimido. Pela fé, dizendo que Cristo resgata, restaura, renova o bandido. Pela fé, Jesus te guardou de cada seta maligna. Pela fé, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, meu guia. Só pela fé eu nunca vou parar, só pela fé eu nunca vou calar, só pela fé minha voz vai ecoar, só pela fé a Cristo vou louvar. Então só pela fé a Cristo vou agradecer. Obrigado meu Senhor Jesus por mudar meu viver, por me transformar no guerreiro dentro do combate, por me dar a sua fé como arma de ataque. Só pela fé, só pela fé. Só pela fé, só pela fé, só pela fé, que você verá a Deus. Só pela fé, sua salvação, irmão. Só pela fé, que você verá a Deus. Só pela fé, sua salvação, irmão.